EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Começa agora mais uma edição de Electronic Art para 27 de novembro de 2012. Cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, a última em que vamos trazer o concerto para sintetizador, deste sintetizador, uma composição gravada no ano de 1974 pelos Witnoise. Para ouvir hoje o quarto e último movimento desta brilhante composição. Sem mais delongas, vamos ouvi-la. E eis que chegamos ao fim, não só desta emissão, mas também do concerto para sintetizador composto pelos Witnoise. Eu despeço-me, desejo à Semana Editora a continuação de uma ótima noite. Na próxima semana vamos ter mais, e também música, para ouvir nesta edição. Fique bem ouvinte, uma boa noite e até à próxima semana. EA Antenna Web.